Irmãos, todos precisam saber que nós exaltamos a Jesus. Amém? Amém. Boa noite a todos. Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu queria te fazer uma pergunta. Quem aqui ainda lembra do dia da sua conversão? Uma mão levantou bem rápido lá no meio. Ainda lembra do dia em que alguém que tu entregou a tua vida para Jesus, do dia que tu fez essa escolha por Ele? Às vezes o tempo passa, igreja, e o nosso novo nascimento vai ficando para trás. Isso é natural, nós vamos crescer na fé. Nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. E o nosso novo nascimento, às vezes, vai ficando no esquecimento. Quem é que lembra do dia em que nasceu fisicamente? Nenhuma mão levantada? É, do dia que nós nascemos fisicamente, não temos como lembrar. Porém, do dia em que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós lembramos. Você lembra como foi? Você lembra a data? Pastor, não tive data, eu nasci na igreja e fui caminhando desde pequenino. Que privilégio. Você se foi protegido por Deus de um monte de coisa. Não, pastor, eu lembro bem como foi. Eu peço a Deus que a igreja nunca esqueça da conversão. Que os irmãos, que nós, cada um de nós, nunca deixemos cair no esquecimento. Como era a nossa vida sem Cristo? Como foi o dia em que nós aceitamos a Ele? E como nós estamos vivendo hoje, todos nós sabemos. Amém? Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, igreja, no livro de Romanos. Para os irmãos que estão acompanhando a leitura bíblica, o livro de Romanos não faz muito que nós lemos. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9 em diante, igreja. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém bem forte. Amém. Quem não achou, continua procurando, enquanto eu vou ler o texto, irmãos. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Até aqui, igreja. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, e ele aborda no meio desse texto o grande tema da carta aos Romanos, que é a questão agora da nossa nova identidade, tanto judeu, grego, qualquer povo, agora tendo a oportunidade de ser uma nova criatura e recebendo uma nova nacionalidade. Mas ele começa o texto no verso 9, dizendo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Irmãos, confessar é falar. Se você vai confessar algo para alguém, O que é que você precisa obrigatoriamente fazer? Bom, nos dias de hoje você pode confessar algo para alguém por MSN. Aí você não precisa falar, você pode escrever. Amém? Também serve. Mas aqui no tempo bíblico, irmãos, creio eu que o MSN ainda não tinha sido lançado. Então aqui no tempo bíblico, o confessar era sim falar. Eu precisava confessar com os meus lábios. Eu precisava falar com a minha boca. Falar o quê? Que Jesus é o meu Senhor. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Irmãos, nós temos muita facilidade em confessar a Jesus de qualquer outro jeito. Ou também nem temos tanta facilidade assim. Mas nós temos que confessar a todo mundo, a toda a sociedade, Jesus como Senhor. O que que implica quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor? O que que está por trás disso? Eu estou dizendo para todos que Jesus Cristo governa a minha vida. Eu estou dizendo para todos que Ele é o meu Senhor e automaticamente eu me coloco na condição de seu servo. Eu estou confessando aos meus amigos. E aí alguém vai, tu vai confessar Jesus como Senhor para alguém e a pessoa vai dizer: agora tu vai dizer que Jesus manda na tua vida. E aí tu vai dar um sorriso e vai dizer: isso, você já começou a entender o Evangelho. Jesus governa a minha vida. Ah, mas então agora tu só vai querer fazer o que Jesus diz. Isso, vou me esforçar ao máximo para tentar, de alguma forma ou de outra, ser o mais obediente possível à palavra dEle. Se com a minha boca eu confesso, igreja, nós corremos o risco de nos omitirmos. Nós corremos o risco, e eu já fiz isso no passado, de nos escondermos atrás de coisas que a gente cria na nossa cabeça. Você já deve ter escutado falar que o melhor evangelismo é aquele evangelismo sem palavras, aonde as nossas atitudes pregam por si só. Quem já escutou isso? Isso é dito, e isso tem um fundo de verdade. Porém, por mais que as minhas atitudes, elas preguem por si só, vai chegar o tempo aonde eu vou ter que, com os meus lábios, confessar a Jesus como meu Senhor. Eu vou precisar, em algum momento, falar, e falar de Jesus, e falar do que Ele fez na minha vida. Irmãos, eu não posso me esconder. Todo aquele que entrega a vida a Jesus não pode se esconder. Eu não posso pensar que eu vou viver a minha vida agora como cristão, vou ficar bem quietinho no meu canto, vou orar a Deus que o tempo passe logo e que eu possa logo estar com Ele na eternidade. Isso é muito egoísta da nossa parte. Eu preciso confessar a Ele como Senhor. Lá em Mateus 10:32 diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai. Depois diz o contrário no verso seguinte: e aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Irmãos, nós muitas vezes nos omitimos, nos acomodamos, nos encolhemos diante de situações que foram criadas por Deus para que eu e você pudéssemos confessar a Ele. Situações que a gente cai e de repente tu vê e a pessoa está ali te perguntando coisas sobre a tua fé. Você nem começou o assunto e a pessoa te procura e começa a perguntar: vem cá, o que que vocês acreditam na tua igreja sobre vida depois da morte? Isso existe? Tu acredita que existe céu e inferno? A pessoa começa a nos questionar. Eu não posso não responder. Eu tenho vergonha. Irmãos, ontem falei na célula com alguns meninos, com os jovens. Por muito tempo eu tive vergonha de dizer que eu era crente. Até porque eu não era muito crente também. Então também não fazia muito sentido dizer que era crente. Porém, minha mãe, sempre na minha adolescência me deu camisetas com dizeres de Jesus. E aí era aquela que tinha que usar aquela. Aí eu ia para a escola e ficava o tempo todo de braço cruzado, tentando tapar o bordado de Jesus. E aí os colegas vêm e perguntam, tu é crente? Não, eu sou, mas na minha igreja não é que nem essas igrejas aí. Eu sou, mas na minha igreja não proíbe nada, eu faço o que eu quero. Um discurso covarde, para omitir o que eu creio. Irmãos, a nossa igreja realmente ela não trabalha com uma cartilha, mas nós vamos ensinar aquilo que está na palavra e vamos tentar praticar. Nós não vamos dizer o que é o proibido, o certo, não, nós vamos ensinar o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Bom, sobre dízimos, o que a Bíblia diz? Nós vamos ensinar, nós só vamos ensinar o que está na palavra. Agora, por causa da nossa vergonha, por causa das situações da sociedade, nossos amigos, familiares, quando nossa fé é confrontada, muitas vezes a vergonha faz com que a gente se cale. E isso eu estou falando de situações que o próprio Senhor abre para nós testemunharmos, sem falar nas situações que Deus nem abriu e nós mesmos vamos abrir. Que isso, Vini, agora tu enlouqueceu. Não, a gente vai pregar, quer seja oportuno, quer não. Nós vamos confessar a Jesus, seja no ônibus ou na igreja, seja no meio de jovens crentes, ou seja lá nos jovens no meio do colégio, lá num recreio. Uma vez tentaram fazer no colégio um grupo de oração entre os alunos. Não funcionou, porque os alunos tinham vergonha de ir na salinha para orar. Igreja, nós não podemos crer em Jesus sem confessá-lo diante dos homens, sem verbalizarmos a nossa fé. Claro que as minhas atitudes valem muito. Não adianta eu ir lá falar de Jesus e ter uma vida toda errada. Isso não vai funcionar. Mas não adianta eu ter uma vida toda certa e passar a vida toda calado, orando a Deus que as pessoas se convertam. E as pessoas esperando o dia que eu vou falar. Depois que eu confessei com a minha boca, igreja, com o coração, vamos ler comigo o verso 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. Igreja, eu quero tratar o coração, aonde é uma linguagem figurada. Isso deve ser um celular, né? Amém. Irmãos, eu confessei a Jesus com a minha boca, com os meus lábios, e com o meu coração eu creio. Aonde nasce a fé? Alguém se arrisca a dizer aonde nasce a fé? Não, nem eu não sei onde nasce a fé. Mas aqui no texto bíblico, o apóstolo está usando uma linguagem de que o meu coração crê, o meu coração acredita, o meu coração, ele se entrega, o meu coração, ele confia. Se eu confessar a Jesus com a minha boca e com o meu coração crer nele, existe uma promessa. Deixa eu fazer a pergunta ao contrário. Aonde nasce a dúvida? Muitas vezes no nosso coração. Sabe aquela coisa que você tem por certo? Um exemplo do dia a dia. Acontece lá em casa seguido. Nós estamos saindo de casa, aí os dois, eu e minha esposa, entramos no carro. Aí um olha para o outro e pergunta, fechou a porta? Ai, será que fechei? Será que não fechei? Acho que fechei. Bom, mas não dá para sair daqui assim com essa dúvida. Tem que sair do carro e ir lá conferir. Aonde essa dúvida foi gerada? Segundo o apóstolo, aqui no nosso coração. O nosso coração, ele gerou essa dúvida. Então, se eu conseguir vencer a dúvida com o meu coração e crer, aí eu vou ser salvo, diz o texto. E crer para a justiça. Verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Igreja, crer com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Não é crer que Jesus morreu na cruz, porque para isso não precisa de fé. Muitos homens morreram na cruz. No tempo de Jesus, se alguém contasse, fulano morreu pregado na cruz, faz parte, os bandidos, salteadores, o povo da época, muitos criminosos acabavam em morte de cruz. Isso fazia parte. Agora, quantos mais você conhece que morreram na cruz, que ressuscitou dentre os mortos? Igreja, fé para morrer não precisa ter, basta estar vivo. Vou morrer, vai. Não estou profetizando, mas um dia vai. A menos que o Senhor te leve antes. Senão, isso é certo para todos. Nós vamos passar pela morte, a menos que Cristo Jesus nos leve. Senão, vamos passar. Agora, para acreditar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aí o meu coração tem que crer. Eu tenho que crer com todo o meu coração que Cristo Jesus ressuscitou o terceiro dia. E aí é um crer que não sobra espaço para dúvida. Eu vou fazer a pergunta, mas ninguém precisa levantar a mão. Você já fez a pergunta para você mesmo? E se isso tudo não for verdade? Não levanta a mão. E se Jesus nunca existiu? E se a história da cruz é uma mentira? E se... E o coração da gente começa a fazer um monte de perguntas. E essas dúvidas destroem a nossa fé. O que foi a primeira coisa que Satanás fez com Adão e Eva? Lançou dúvida no coração da Eva. Ah, não é bem assim. Deus disse para não comer de toda a árvore, de todo o jardim. Não, isso não é assim. Come, você vai ter isso. E de repente o coração da Eva, que estava crendo em Deus, que acreditou quando Deus disse não faça, ela acreditou. Agora ela reviu, ficou em dúvida e escolheu errado. O coração da gente, igreja, precisa crer que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso é inquestionável. Isso não vai mudar com o tempo. Pode mudar a sociedade, podem mudar as pessoas. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nada vai mudar isso. E eu creio com todo o meu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Dele procedem as fontes da vida. Igreja, sobre tudo que tu deve guardar, guarde a sua fé. Fé em quê? Em Cristo Jesus ressuscitado. Não coloque isso em dúvida, nunca. Casais, quando nós casamos, combine uma coisa. Quando você casa, combine algo. A palavra separação, divórcio, não faz parte da nossa vida. Não é opção. Estamos se matando, vamos consertar, vamos se perdoar, vamos ajeitar. Eu vou me separar, parou. Não faz parte. Essa opção não existe para crente. Nós brigamos, nos perdoamos e tentamos de novo. Amém? Com a fé na ressurreição é do mesmo jeito. Mas Vini, e se Jesus não ressuscitou? Para. Isso não existe. Não existe a possibilidade de Cristo Jesus não ter ressuscitado. Mas como? Como é que tu sabe? Me prova. Tem alguma prova científica da ressurreição? Acho que não. Eu nunca achei, não sei se existe. Algo cientificamente que comprove que ao terceiro dia Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não sei se tem. Mas igreja, se tivesse alguma prova científica, não precisava da fé. Por que nós precisamos que o nosso coração creia? Por que nós guardamos o nosso coração, guardamos a nossa fé? Porque nós não temos como provar. Eu não tenho como te provar o que Jesus fez na cruz. Mas eu posso te dar plena certeza de que foi real. Eu posso te falar pela experiência de vida que eu tive, de que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele perdoa pecados. Como, Vini? Ele perdoou os meus. Como tu sabe? Pela fé. Igreja, a fé é o grande mistério, que Deus um dia, se quiser, vai explicar ou não. A fé é a certeza do que eu não sei. Fé é convicção de algo que eu nunca vi. Alguém estava lá quando Cristo Jesus ressuscitou? Não. Mas quantos aqui acreditam que Ele ressuscitou dentre os mortos? Aleluia. Alguém pode provar? Provavelmente não. Eu acho lindo quando alguém é curado de uma doença física e os médicos ficam malucos. Não pode, não pode. Você tinha um diagnóstico, você tinha doença, isso não pode estar acontecendo. Outro dia visitei uma jovem no hospital, fez uma cirurgia na cabeça e ela disse chorando: pastor, quando eu entrei aqui o médico me disse, você tem 6 horas de vida. Já fazem alguns dias que eu estou aqui. Os médicos não sabem explicar como ela está viva ainda. Nem eu. Mas pela fé, eu creio que Cristo Jesus tem um plano com ela. Igreja, a fé nós não conseguimos explicar. Mas nós cremos. Nós não deixamos que ela seja abalada. Essas dúvidas fazem parte? Fazem. 5 anos num seminário de teologia, igreja. Você vai aprender a lidar com dúvidas. Você vai lutar com algumas dúvidas. De repente alguém vai aparecer lá e vai dizer que Jesus não ressuscitou. Vai dizer que Ele não era Deus, Ele era como Deus, mas não era Deus. E aí vai tentar destruir coisas que você tem por certo. Guarda o teu coração. Sabe aquele parente que vem discutir com a gente e tenta provar para nós que a nossa fé está errada? Para com esse negócio de crente, aproveita a tua vida. Tu só quer saber de ir na igreja agora. É. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados por um Jesus que ressuscitou. Eu não tenho como negar isso. Me explica, também não tem. Igreja, o nosso coração precisa ser guardado. Agora, a mesma Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Se o nosso coração, ele já é enganoso ao natural, eu preciso guardar, porque ali eu tenho a minha fé. Eu coloquei a fé em Cristo Jesus. E de repente, pessoas vão lançar dúvida na minha fé. E de repente, o meu coração, que é enganoso, vai se agarrar nas dúvidas. De que jeito, pastor? Pela fé. Mas como, pastor? Pela fé. A certeza do que tu nunca viu. A convicção de algo que tu nem sabe. Mas tu está convicto que Jesus Cristo vai voltar. Quando? Não sei, mas Ele vai. Como? Não sei, mas Ele vem. Ele vem lá de cima, Ele vem do alto, Ele vem das nuvens. É o super-homem? Não. É Jesus de Nazaré vindo para buscar a igreja. Irmãos, essa convicção nós não podemos abrir mão. Então, eu confesso com a minha boca, eu creio de todo o meu coração na ressurreição, e aí eu sou salvo. Pode essas duas coisas se separarem? Confessar e crer? Não. Eu posso só crer e não confessar? Não, estou em pecado, irmãos. Eu creio só para mim, mas eu não falo da minha fé para ninguém. Estou em dívida com Deus. Como, pastor? Pecado? Eu sabia que eu devia evangelizar, mas agora tu vai me dizer que eu estou em pecado? Tá. Existe uma ordem bíblica para todo aquele que crê em Jesus, de pregarmos o Evangelho. Quando nós descumprirmos uma ordem dada por Deus, nós estamos errando o alvo. Nós estamos em pecado. Eu não posso dizer que eu creio e me calar. Não existe na Bíblia essa opção. Ah, pastor, tu fala isso porque tua personalidade aí, tu é um baita de um falador e gosta de ficar falando um monte. Eu sou tímido, eu sou quieto. Mas você, tímido e quieto, precisa também confessar a sua fé. Nós vamos ter uma oportunidade sábado, igreja, para vencermos barreiras gigantes. Pegar um folheto, parar num sinal e entregar para alguém, tem que vencer muita barreira. Vai ter que vencer o teu orgulho, vai ter que vencer o preconceito. Ah, sinal é lugar de pivete, os pivetes ficam no sinal. Pois é, vamos lá ficar junto com eles, dar folheto para eles, orar pelos pivetes que estão no sinal. Os caras que vendem as rosas, fica lá do ladinho deles, dando panfleto. Tem que lutar para não pecar. Tem que lutar para confessar. E eu posso confessar e não crer? Também não. Tem pessoas que dizem, eu conheço a Jesus, mas não creem no seu coração. Não, eu conheço. Pergunta no Brasil, todo o Brasil inteiro diz que conhece. Senhor, o senhor já conhece a Jesus? Sim, sim, sim, conheço. Senhora, a senhora conhece a Jesus? Sim, sim, sim. Conhecer da boca para fora, sem crer, não tem sentido. Eu posso já ter escutado falar sobre Jesus. Eu posso saber o que a Bíblia diz sobre Jesus. Eu posso ouvir a história de Jesus. E ainda assim, não crer nele. Há anos atrás, eu olhava um programa de TV, faz muitos anos isso. E o rapaz lá, o senhor que apresentava o programa, disse, eu já li a Bíblia 7 vezes, de capa a capa. E o homem realmente entendia de Bíblia, mas não acreditava em tudo que estava na Bíblia. O coração não conseguia crer. Aí não serve, igreja. Essas duas coisas, confessar e crer, andam juntinhas. Você crê, tem que confessar. Você confessa, tem que crer. Nós não temos como separar isso. E depois ele diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Você já viu uma pessoa confusa, irmão? Esses dias lá em São Lourenço, semana passada eu estive indo lá, na outra semana o pastor Marcel esteve lá, e aí eles contaram a história de pessoas que perderam tudo na enchente, e saíram atordoadas caminhando pela cidade. E aí perguntou, onde o senhor está indo? Não sei. Pessoas completamente confusas, sem rumo, sem direção, sem saber o que está fazendo, o que aconteceu, o que eu vou fazer agora. Perdi tudo, não tenho nem para onde ir. Quem crê na ressurreição de Cristo Jesus não será confundido. Irmão, se você for em algumas religiões visitar, e aí um lá fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, e de repente a gente fica confuso. O que é o certo? Porque um diz que é assim, o outro diz que é assado. Um fala que tem que fazer trabalho, o outro fala que na outra vida melhora. O que é o certo desse negócio? Quem crê em Jesus não vai ficar confuso. O Senhor Jesus é aquele que nos traz direção. O Senhor Jesus é aquele que mostra, filho, por aqui. Filho, o certo é isso aqui. Ah, irmãos, a Bíblia é um livro lindo. Tem assuntos do dia a dia que não estão na Bíblia, mas a Bíblia nos traz direção para todas as áreas da nossa vida. Essa palavra aqui, envergonhado, essa palavra aqui, confundido, pode ser traduzida do grego por envergonhado. Você já colocou a sua fé em alguma coisa que deu errado e você acabou envergonhado? Você botou todo o teu coração, a tua fé naquilo ali, agora eu fico rico. Eu vou abrir um salão de automóveis, vou colecionar carros, agora eu vou cobrar a entrada, vou botar 2 calhambeques no meu salão e vou cobrar R$200 por pessoa. E aí tu botou toda a tua fé naquilo ali. E divulgou e falou para todo mundo que tu era agora um empresário do Rio Grande do Sul, que tinha um salão de automóveis para exposição. E todo o teu investimento deu errado. Só foi tua família lá ver os teus 2 automóveis. E tu fica envergonhado. Irmãos, se você colocar a sua fé em qualquer coisa que não seja Cristo Jesus, o final é a vergonha. O final daquilo que você colocou o seu coração e não é Jesus, é outra coisa. O final disso vai ser uma tremenda decepção para você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que no final tudo aquilo que está em oculto vai ser revelado. A Bíblia diz que só quem vai ser salvo é aqueles que entregaram a vida para Jesus. E de repente tu vai descobrir que tu dedicou tua vida inteira para algo, que não vai te levar a lugar algum. Dediquei. Botei meu coração em algo. Irmãos, com muito temor eu digo isso. Pensa no pessoal lá do Japão. Ricos que dedicaram, estudaram, construíram, fizeram coisas grandes, que agora não tem mais nada. Colocaram a vida em coisas materiais, que de repente se cumpre um texto bíblico e acaba com tudo. Se nós colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, na ressurreição, nós não seremos envergonhados. Nós procuramos coisas seguras. Nenhum de nós gosta de correr um risco desnecessário. Eu lembro quando eu tinha 17 anos e começava a ver qual a profissão que eu ia escolher. E aí alguns diziam, segue carreira militar. Carreira militar é algo seguro. Você entra, você faz concurso lá, passa para sargento, segue a carreira, nunca mais tu vai ser demitido. É seguro. Outros diziam, faz um concurso público. Concurso público é seguro. Nós procuramos coisas seguras para nós. Nós não gostamos de correr risco desnecessário. Irmão, você quer a coisa mais segura que existe? É crer na ressurreição de Jesus. Eu te garanto que o final, você não vai ser envergonhado. Eu garanto a você que no final da sua vida, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena andar com Jesus. Valeu a pena crer nele. Eu não fui confundido, eu não fui envergonhado. Ele é o Senhor. Depois o texto bíblico continua e diz que Ele é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão da diferença que se fazia no Antigo Testamento entre o povo de Israel, o povo judeu, e o povo que não era judeu, por causa da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Essa aliança em Cristo Jesus, ela é ampliada, ela aumenta. E agora essa aliança, ela é disponível para todo aquele que crê. Irmão, resumo da mensagem, crê. Se tu não lembrar de nada, mas lembrar que tu tem que crer em Jesus, valeu a mensagem. Agora essa aliança que antes era por causa de uma descendência, de uma nacionalidade, agora o critério é crer. Agora não é se eu sou judeu ou não sou. Não, agora é crer. Ainda que Deus tenha um propósito específico com o povo de Israel. Porém, agora, todo aquele que crê em Jesus faz parte dessa nova aliança. Irmãos, a salvação, ela já não é mais privilégio de alguns. Não é para a igreja. Aleluia, nós somos salvos. Está tão bom aqui na igreja, agora com ar-condicionado, então, ficou uma delícia aqui dentro. Agora, a salvação é para nós e para aqueles que não estão aqui ainda. Eu gosto de olhar, olha para alguma cadeira vazia, irmão. Olha para alguma cadeira vazia. Essa cadeira está vazia, porque nós não convidamos alguém para sentar nela ainda. Pastor, já convidei, a pessoa não veio. Então, convida outro. Irmãos, a salvação é para a igreja e para todos aqueles que nós, como igreja, vamos alcançar. Todos aqueles que nós vamos anunciar o Evangelho. A salvação hoje não é mais para alguns, agora é para todos. Qual é o critério para ser salvo? Crer. Crer no quê? No Cristo ressuscitado. É simples. É confessar com sua boca, crer com seu coração na ressurreição e será salvo. Mas temos que fazer as duas partes. Depois o apóstolo continua e ele faz aqui no verso 13, lê comigo. No verso 14, ele faz uma série de perguntas. Perguntas que eu vou classificar como perguntas que ele já sabia a resposta. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo perguntas, uma sequência de perguntas lógicas, das quais ele tem a resposta. Ele não está com dúvida. Ah, como invocarão em quem não creram? Será? Não, ele sabia. Eu quero te convidar a fazer a leitura agora de trás para frente. O último versículo, como pregarão se não forem enviados? Quem tem o compromisso de pregar o Evangelho são aqueles que foram enviados para isso. Ou seja, os pastores e missionários, amém? Amém, Dudu? Não! Todo o crente foi enviado. Lucas 10, 3 diz, Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O Senhor Jesus está dizendo, vão como cordeiros para o meio de lobos. Depois em Marcos, ele tem vários textos onde Jesus diz à igreja da época, vão, ide. Se eu estou esperando, pastor, eu não faço evangelismo, porque eu não fui chamado para isso. Pastor, eu não tenho esse dom de evangelizar. Igreja, tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm uma graça inegável da parte de Deus, que ao natural falam de Jesus e as pessoas se convertem. Glória a Deus por isso. Mas isso não isenta a minha obrigação e a sua. Eu fui enviado a pregar o Cristo ressuscitado. Não fomos enviados a pregar outra mensagem, igreja. Em 2001, eu estive numa escola de missões, e aí lá eles classificavam um tipo de evangelismo como terrorismo evangélico. Você chega para a pessoa e diz, crê em Jesus? Não. Então você vai queimar no inferno. Entrega a sua vida agora ou o diabo te destrói. Uma mensagem que primeiro deixa a pessoa em pânico, e depois ela fecha o coração e não quer mais te ouvir. O que nós pregamos, igreja? A Cristo como Senhor, a Cristo como Salvador, a Jesus ressuscitado. Essa é a mensagem que nós anunciamos. Jesus morreu no seu lugar. Jesus ama você. Essas frases curtas que têm um grande sentido. Nós não somos enviados a pregar, igreja, o inferno. Até porque o inferno, ele não foi criado para o ser humano. Estuda na Bíblia, quando foi criado o inferno, qual o contexto do inferno e quem deve ir para o inferno. Em momento algum, Deus criou o inferno para a humanidade, para Adão e Eva. Não foi assim. Então nós temos uma mensagem muito além do inferno. Nós anunciamos aquele que nos amou até a morte. Depois então, quem é enviado? Eu e você. Todo cristão é enviado a pregar o Evangelho. Somos enviados a quê? A pregar, a anunciar, a proclamar, a falar desse Jesus. Essa é a nossa tarefa, ide e pregai. Até aqui, igreja, é a nossa parte. Quem vai e quem prega somos nós. O nosso papel é esse. Por muito tempo, eu convivi com frustrações evangelísticas, de fazer um grande evangelismo, e aí chegar à noite no culto e ficar olhando. Vamos ver quem que eu convidei que veio. Aquele lá, não é. Não é. E aquele, eu trabalhei o dia todo entregando folheto, convidando, e chego no culto e eu fico olhando, onde estão as pessoas que eu convidei? Normalmente, não via ninguém que eu tinha convidado. E aí o meu coração ficava altamente frustrado. Mas qual é o meu papel? É ir e pregar. Esse é a minha e a sua, essa é a minha e a sua função. Vamos e pregamos. Depois, quem vai ouvir é que vai ter que fazer as suas escolhas. E depois que a pessoa ouve o Evangelho, ela escolhe se quer crer nele ou não. Ela escolhe se vai dar crédito para isso que você está falando ou não. mas aí não tem mais como eu, humanamente, entrar na mente da pessoa e convencer ela. Eu não tenho nenhum tipo de argumento que eu possa persuadir ela humanamente. Meu papel é ir pregar. A pessoa ouve, lembra da sua conversão? Certamente, primeiro, você ouviu. Certamente alguém falou para você do amor de Deus. Alguém falou para você, Deus tem saída para a sua situação. Alguém te convidou para um culto. Você ouviu algo. Depois que nós ouvimos, aí nós passamos a crer. Eu acredito nisso. Quando me falaram que Jesus tinha morrido em meu lugar, eu acreditei naquilo. É verdade. E depois que eu acreditei, o invocar o nome dele é uma sequência natural. Igreja, o nosso papel é ir pregar. Depois é escolha de cada um. Pastor, eu estou indo e estou pregando há anos e ninguém se converte, vou parar. Se parar, está em pecado. Temos que continuar. Temos que continuar, continuar e continuar. Porque quem convence, igreja? Não somos nós. Para encerrar, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Igreja, quem vai convencer o ser humano do seu estado de perdido, longe de Deus, é o Espírito Santo. Essa é a função de Deus. A nossa é ir e pregar. É uma escolha, a fé, ela é uma escolha individual. Ninguém vai te obrigar a crer em Jesus. Ninguém pode me obrigar a crer em Jesus. Porém, eu escolhi crer nele. Eu escolhi entregar a minha vida para ele. E hoje eu confesso ele como meu Senhor. Confesso ele como meu Salvador. Creio de todo o meu coração que ele ressuscitou. E tenho plena certeza de que quando ele vier buscar a sua igreja, eu vou estar lá, eu faço parte dela. Vou subir com ele. Agora, e aqueles para quem eu anunciei? Cada um vai responder individualmente pela sua vida. Pais não vão responder por filhos. Filhos não vão responder por primos. A fé é individual. A salvação é individual. O nosso limite, quando nós estamos pregando para alguém que não crê, é a oração. É pregarmos, orarmos. Pregarmos, orarmos. Pregarmos e orarmos. E orarmos, e orarmos, e orarmos, e pregarmos, e orarmos, e orarmos, e orarmos. E não desistirmos. Irmãos, muitos de nós temos parentes que não conhecem a Jesus. Vá e pregue para eles o Cristo ressuscitado. Vá e anuncie para eles o Cristo ressuscitado. E se eles não me ouvirem, volte para casa, ore e vá de novo. E se eles não ouvirem, volte mais um tempo, ore mais um tempo e volte de novo. Essa é a função da igreja. Irmãos, no sábado, nós vamos bater nas casas, nós vamos procurar pessoas, nós vamos cumprir com o mandamento de Jesus. Nós não estamos inventando a roda, igreja. Nós não estamos fazendo algo que nós criamos novo. Evangelismo, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, evangelismo. Não, nós só estamos cumprindo com algo que o Senhor Jesus espera de nós. Amém? Você vai vir no sábado entregar folheto, tenho certeza disso. Não precisa levantar a mão. Se não puder vir, vai entregar folheto onde tiver. Essa é a nossa função, igreja. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. E eu queria propor agora, irmãos, um tempo de oração por aqueles que ainda não creem. Um tempo de oração por aqueles que ainda não conseguem aceitar que Cristo ressuscitou. Um tempo de oração por aqueles que estão confusos, estão em lutas com a sua fé. Vamos orar, igreja, para que Deus para que o Espírito Santo convença as pessoas. E depois de orarmos, vamos ao encontro delas. E depois de apresentarmos elas a Deus, vamos ao encontro delas. Falar do plano de Deus com a vida para elas. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Queria que você aí no seu lugar falasse nomes para Deus, de pessoas que você deseja que sejam salvas nesses dias. Que você falasse com a sua boca, com seus lábios, alguns nomes. Que você pedisse pela salvação de pessoas que você ama. Amado Deus, nos colocamos como igreja nessa noite, Pai. E intercedemos por vidas que ainda não te conhecem. Como eles crerão, Pai, se nós não formos lá e falarmos, se eles não ouvirem o Evangelho, não tem como invocar, como chamar um estranho. Eles precisam ouvir a mensagem da ressurreição. Eles precisam ouvir da morte e ressurreição de Jesus. Apresentamos nessa noite, Deus, nomes ao Senhor. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós pouco conhecemos, pessoas que nós nem conhecemos ainda. Nos leva, Deus, nos leva como igreja a pessoas que estão perdidas, Pai. A pessoas que estão errantes na vida, Deus. Pessoas que estão sendo envergonhadas, envergonhadas, envergonhadas pelo diabo, por situações. Nos leva até eles, Pai. Nos leva até eles, Pai. Leva-nos, Deus, de encontro àqueles que sofrem. Leva-nos, Deus, eu te peço, no sábado. Nos leva, Deus, a lugares onde a tua palavra ainda não foi semeada. Nos põe diante de pessoas que precisam ouvir a mensagem da cruz. Nos prepara, Deus, oportunidades onde nós vamos testemunhar, onde nós vamos confessar Jesus como Senhor. Prepara todas as coisas, Espírito Santo. Prepara todas as coisas. Lutamos por essas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, por pessoas que são da minha família e ainda não se entregaram ao Senhor. Convence eles, Espírito Santo. Te peço por vizinhos, Deus, que ainda não se entregaram ao Senhor. Convence eles, Espírito Santo. E eis-nos aqui. Usa-nos, Pai, para que eles sejam convencidos. Nos colocamos, Deus, à tua disposição para irmos. Para irmos ali e falarmos: Jesus ama você, Jesus te ama muito, Ele morreu no seu lugar, Ele é aquele que perdoa pecados, creia nele, não há salvação em outro, não há esperança em outro. Espírito Santo, confiamos em ti. Enche a tua igreja. Enche a sua igreja, Pai. Nos dá ousadia, nos dá coragem e uma fé inabalável. Uma fé inabalável, a convicção. Eu sei que essas vidas precisam de Jesus. Oh Deus, nos reveste de autoridade, dá poder à igreja e usa, Deus, as nossas vidas como simplesmente vasos nas tuas mãos, como um canal de bênção para aqueles que sofrem, Pai. Te peço isso, Deus, junto com meus irmãos, e agora com a certeza de que nós nos comprometemos contigo, Pai, de irmos e pregarmos. Essa é a nossa parte. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, igreja. Irmãos, não podemos nos calar. Não temos esse direito de retermos algo eterno, de guardarmos apenas para nós algo que pode mudar a vida de pessoas que nós amamos e de pessoas que nós nem conhecemos. Vamos anunciar a Cristo, em nome de Jesus. Amém.